andressedesmoral.com.br. Alô, meu parceiro Nogueira da Escadinha. Acabei de terminar, fui em um bordel desabafar. Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa. Queria esquecer ela de vez, mas o quarto lado, tô ouvindo uma voz que lembra minha ex. Queria esquecer ela de vez, mas o quarto lado, tô ouvindo a voz que lembra minha ex.